Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Portugal tem uma sintonia e agora neste programa vamos então dar voz e dar a conhecer para aqueles que não conhecem, mas já tem hábito de cá vir, Daniel Bastos, historiador, escritor, e também o Sr. Parecido, da Associação Memórias Vivas, que está hoje presente. Muito bom dia a vocês e obrigada pela visita desta manhã. Bom dia, prazer é todo nosso, realmente. Bom dia, Cristina. Auditório. Muito bom dia a vocês. E como estava a dizer então há bocadinho, na verdade, gostamos de ler, gostamos de ouvir música, gostamos de dar a conhecer ao nosso auditório que se passa por lá e por cá. Hoje recebemos então este novo trabalho, Comunidades de Imigração e Lusofonia. Daniel, conta-nos um bocadinho mais. Bem, primeiro, deixem-me dar nota do imenso prazer que é voltar novamente aqui à Rádio Arc-en-Ciel. Já me sinto um bocadinho aqui da família também, e é também este um auditório privilegiado para falar aqui com a nossa comunidade portuguesa, em particular aqui a residente na região de Ordinhas. Bem, este é um trabalho que é resultado de um conjunto de crónicas, de textos que eu tenho escrito nos últimos anos em vários órgãos de informação de língua portuguesa no mundo. Como a Cristina sabe, e também alguns dos nossos ouvintes que têm acompanhado perto aquilo que tem sido o meu percurso, eu tenho, ao longo mais ou menos da última década, feito alguns trabalhos no campo da história da imigração portuguesa, designadamente um deles muito conhecido, que inclusivamente foi a primeira vez que estive aqui na rádio, há 5 anos atrás, que foi aquele livro de fotografias com o Geraldo Blancourt, fotógrafo que imortalizou a história da imigração portuguesa para a França. Mais ou menos desde essa altura que, bem, estas oportunidades que a Cristina e outras figuras da comunidade portuguesa espalhadas pelo mundo, que no seu espírito de carolice vão teimando em levar estes barcos das rádios, dos jornais em língua portuguesa avante, que não é fácil, sei bem as dificuldades que todos atravessam, e aqui em particular vocês também, sobretudo ao nível daquilo que são os recursos humanos e monetários, mas que vão convidando para escrever, para dar opinião, para refletir, bem, sobre a mundividência, as experiências, as dificuldades, as potencialidades das nossas comunidades. E, de facto, ao longo destes últimos anos tenho escrito vários textos com alguma regularidade para vários jornais, rádios, em França, em Macau, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, um pouco por todo o mundo onde há comunidades portuguesas. E agora resolvi compilar esses textos, E no fundo é assim que surge este livro. É uma compilação de vários textos onde são abordadas estas várias dimensões das comunidades portuguesas e que já vai na sua segunda edição. Parabéns, parabéns. Vou folhando ao mesmo tempo esta obra, que para mim é uma obra de literatura, e na verdade é todo o trabalho dedicado à lusofonia, dedicado a Portugal, porque quando se vê que se fala como é que eu vou dizer, de um cônsulo que se vai falar... Adorei o papel dos cônsules honorários de Portugal, um festival qualquer, um empresário, é todas estas pessoas que dão o valor a Portugal fora de Portugal. É, a ideia é essa mesma. Digamos que o objetivo... O livro é um livro inacabado, no sentido que eu, como regularmente escrevo crónicas, significa que daqui a um ano, vamos imaginar, ou dois anos, se esta segunda edição esgotar também, provavelmente poderá vir uma terceira revista e aumentada, e portanto é quase uma espécie de casa cuja construção estará sempre em andamento. Mas digamos que o espírito ou o objetivo que está por detrás da realização deste livro é sobretudo o dar a conhecer, o promover, o valorizar e o respeitar o contributo das comunidades portuguesas, dos portugueses no mundo. Porque nós geralmente temos uma tendência, não só em Portugal, mas também nos vários Portugais, que são as várias comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, como é o caso aqui da comunidade portuguesa em França, que continua a ser a comunidade mais numerosa e representativa de portugueses no estrangeiro, de acentuar, de valorizar muito ou somente os empresários de sucesso, os agentes económicos, os agentes políticos, e depois temos toda uma outra riqueza e uma diversidade de dimensões importantes da nossa comunidade, desde logo o papel dos meios de comunicação social, como a Rádio Arcanciel, que são extremamente importantes numa política... Bem, nisto que está aqui a ser feito, não é? De cultura, de política cultural de proximidade, de informar os nossos imigrantes aqui na região daquilo que é a dinâmica cultural, da apresentação deste tipo de trabalhos como o meu, mas também naturalmente das associações, daquilo que se passa no país e na região. E, portanto, este é um papel extremamente importante, nem sempre valorizado, às vezes até pela própria comunidade, mas na maior parte das vezes, infelizmente, pelos responsáveis políticos de lá e de cá, e de facto que deveriam apoiar mais este tipo de associações e de rádios como a Arcanciel, embora nós também sabemos que o nosso país, infelizmente, não abundam os recursos monetários e humanos, mas muitas das vezes é também uma questão de boa vontade. E também dar ou chamar a atenção para outros aspectos das nossas comunidades que muitas das vezes não são referidos, que é aquela dimensão das dificuldades. Veja-se o que foi nestes últimos dois anos as dificuldades do movimento associativo. Não tenho por acaso dados, nem tenho aqui grande conhecimento, confesso, aprofundado sobre a região de Orleans, mas conheço algumas associações em França que infelizmente depois da pandemia, que nos deu tréguas, já nem reabriram. E quem fala em França fala de outras, noutras zonas da geografia das comunidades portuguesas, que eu conheço bem também, como na América do Norte. Dificuldades essas que foram acentuadas pela pandemia, mas que vinham de trás. Porque verdadeiramente, seja na Europa, seja na América do Norte e noutras partes das comunidades portuguesas, nós temos uma dificuldade muito grande ao nível da renovação de quadros, da atração de lusodescendentes. E provavelmente aqui a rádio e a associação que está em torno da rádio, também se calhar terá essa dificuldade. E até muito a dificuldade do espírito da Carolice, do trabalhar sem retorno monetário, não é? Muito, pois, muito. É. Infelizmente, houve cá uma total diferença do antes pandemia e o depois. Já era difícil, mas agora difícil continua e muito mais, era o que falávamos há bocadinho. A juventude até agora não vinha, e o após-pandemia, agora é que eles, infelizmente, não dão este valor que haviam de dar, porque uma associação é importante e tem um papel muito importante perante a comunidade. Sem dúvida. E costuma dizer que é a ponte entre nós, portugueses de cá e os portugueses de lá. Acho que estamos cá para, como é que eu ia dizer, pôr em prol Portugal e não esquecer a França, que é um país desacolhedor, um país que nos dá o pão todos os dias, parece assim dizer, trabalhamos para isso, não é? Mas é muitíssimo importante, para mim, é muitíssimo importante ter estas redes de comunicação, porque somos a companhia de quem não pode sair, somos a companhia de quem trabalha, somos a companhia de quem se sente só, muitas vezes, e na verdade esta pandemia estragou, veio cá... Não deu aquele valor... Deu aquele valor no ato da pandemia, demos-nos conta que éramos todos solidários, mas o após-pandemia foi cada qual para si. Pois. E isso é pena. Claro. E isso é pena. Mas é mundial. É geral. É mundial. Mundial hoje. E há todo um trabalho que terá que ser feito no sentido de atrair, de fixar, enfim, em particular as gerações mais jovens, de facto. Os jovens lusodescendentes, há muita dificuldade também, inclusive, se nota, não só cá, mas também noutras partes das comunidades portuguesas, a própria dificuldade da língua, porque os filhos, os netos, sobretudo das gerações dos imigrantes mais velhos, das primeiras gerações, não é? Os netos, muitas das vezes, infelizmente, já nem dominam sequer o português. E, portanto, há todo um trabalho que é preciso ser feito, inclusive no campo do ensino, enfim, mas é outra luta já também de longos anos, e que também se entrecruza com a questão da falta de recursos e também de uma certa estratégia decisiva do nosso país naquilo que deve ser a aposta do ensino do português no estrangeiro. Embora, enfim, entre avanços e recusas as coisas vão andando, mas se calhar a uma velocidade que não é ideal, não é uma velocidade claro. Pequena. Mas depois também há um conjunto de outras dimensões também que a própria pandemia veio agravar e que muitas das vezes não se fala, mas também já havia antes da pandemia, a pandemia veio agravar tudo, que é a pobreza, a precariedade, o desemprego, as dificuldades, um problema muito complexo que não está a merecer a devida atenção das nossas autoridades, a solidão. E sobretudo estas primeiras gerações mais velhas, muitas delas agora em lares, em instituições de séniores. E é todo um trabalho, uma dimensão que muitas vezes não se fala, porque a tendência é geralmente para falar da imigração de sucesso, não é? Muitas das vezes aquilo que é visão até ainda um pouco enraizada, embora tenha melhorado muito no país e hoje tem-se sobretudo a cada vez valorizar mais os nossos imigrantes como sendo embaixadores do país, no mundo, as suas potencialidades económicas, o mercado da saudade, a política, a cultura, a língua, enfim. De facto, hoje tem-se nos imigrantes esses caboqueiros que nos ajudam a conquistar o mundo e os desafios da globalização. Mas depois esquecemos daquilo que é a doença, a solidão, a velhice, em que muitos deles estão envoltos e muitas vezes em retaguarda da família. Olha, um exemplo muito prático e que vai ao encontro de um aspecto que eu acho fundamental realçar das comunidades portuguesas, que é o espírito de solidariedade que se nota que existe aqui na rádio e na associação. Por estes dias, em Toronto, no Canadá, onde nós temos cerca de 500 mil de imigrantes, de luso-canadianos, a viver nessa região da América do Norte, está a ser construído um lar de terceira idade para os idosos portugueses da nossa comunidade aí na América do Norte, orçada em mais de 100 milhões de dólares. A construção está a ser toda ela suportada, em termos de valor, não é? Monetário, por donativos de grandes empresários portugueses ligados à área da construção civil, que é o forte que atrai, sobretudo, ali a comunidade portuguesa. O terreno foi cedido pela Câmara Municipal de Toronto. Mas estamos a falar de uma obra que está a ser construída numa grande onda de solidariedade, com uma preocupação muito específica de ir ao encontro desses, da comunidade, para o ano, em 2023, 13 de maio, assinalam-se os 70 anos da chegada dos primeiros imigrantes portugueses ao Canadá, portanto estamos já a falar de uma geração que está precisamente nessa fase já de, muitas delas, de institucionalização, porque não têm retaguarda familiar, mas com um cuidado muito interessante. O próprio lar está a ser construído para os funcionários, a equipa de trabalho futura que vai assumir, se falarem português, as refeições irem ao encontro daquilo que é a gastronomia portuguesa, portanto um conjunto de especificidades que vão ao encontro de tudo isso. o que deve ser extremamente complexo, até colocando-nos no lugar desses que hoje, compatriotas nossos que estão institucionalizados, seja no Canadá, seja aqui na França ou noutro país, muitos deles que não dominam o francês, o inglês, porque aquelas, como nós sabemos, as primeiras gerações dos anos 60, dos anos 70, enfim, não tinham sequer tempo, nem houve todo um processo de estudo e de aprendizagem da língua, não é? As dificuldades que devem ser hoje, não é? Inseridos nesses ambientes, nesses meios, e não terem, de facto, esse domínio. E, portanto, ora, a vantagem e o conforto que deve ser estar numa instituição, toda ela direcionada e que tenha essas preocupações, que é o caso do que na América do Norte está a fazer, e que acho que é um bom exemplo. Lindíssimo que se deve exemplo. Falar, até para partilhar, não é? Sim, senhora. Parabéns a eles e sinceramente, é necessário. É necessário. Muito, de facto. Voltamos às nossas crónicas e que aconselho vivamente aos nossos ouvintes e quem quiser hoje de manhã ganhar, pode-se assim dizer. Temos cá uma oferta do Daniel, o seu livro de crónicas, Comunidades, Imigrações e Lusofonia, pode ganhar hoje de manhã, estar aqui e passar por cá pela rádio e então uma conversazinha connosco. Bem, sei que ainda um bocadinho cedo para um sábado de manhã, mas fica cá guardadinho para vocês. É só chamar ao 02-38-43-4800 e está aqui a oferta de hoje de manhã. Abri o livro assim, sem pensar, sem, e calhei numa página interessante. Portugal, o país da moda em França. É verdade, foi está novamente. Essa crónica já tem, se não estou em erro, esse texto foi escrito antes da pandemia. Antes da pandemia. Mas continua, aliás, é notório a atração que o nosso país, por via da gastronomia, do ambiente, mas também de uma certa fiscalidade mais atrativa, sobretudo aqui para os franceses com mais altos rendimentos e reformados, que procuram, sobretudo em Portugal, também a questão do sol, da praia, da tranquilidade, que têm tido, sobretudo ali na zona do Algarve e de Lisboa, locais de grande investimento, e que, por um lado, para o nosso país é uma mais-valia ao nível daquilo que é um investimento, sobretudo na área do imobiliário, e também da questão da atração e da fixação destes estratos importantes no país, mas depois tem aqui um revés da medalha. Infelizmente. Que é o facto de aumentar a especulação imobiliária, aumentar o preço das casas e das rendas, e portanto hoje, como a Cristina sabe, e os nossos ouvintes seguramente, não é? Lisboa, ao nível daquilo que é o preço de casas, de rendas e de imobiliário, está ao nível das mais caras cidades do mundo. O que muitas vezes depois empurra os naturais da cidade para a periferia e dificulta muito, sobretudo os mais jovens, o acesso à primeira habitação. E, portanto, temos nesse contexto. Mas, enfim, é importante, de facto. O nosso país tem mudado o paradigma nos últimos anos, também é verdade seja dita. Não somos já só um país tradicional de emigrantes, somos também um país já de imigrantes. É isso que é importante, e hoje demos uma, de um lado uma mais-valia, do outro lado também uma imagem do nosso Portugal que não era. Não era o que é hoje, e claro. Temos orgulho, claro, faço parte dessas pessoas, não acho que não estava aqui hoje, não é? Com certeza. E somos orgulhosos do nosso país, do que lá se passa, do acolhimento. E esse vai ficar entre ásperas, infelizmente, mas adoramos o nosso Portugal, sinceramente. E voltamos às nossas crónicas, que passou pelo Brasil, pela Venezuela, por todos os cantinhos do mundo, finalmente, para aqui contar. E então vou-vos deixar já uma mensagem nas redes sociais, no Facebook, onde há uma senhora que está interessada então em cá vir buscar estas crónicas, este livro, que é muitíssimo interessante e dá valor a quem falou de Portugal, e isto é muito importante. E Daniel Bastos, está há bocadinho falávamos que é a segunda edição, a terceira já está em prol, já está prontinha, quase, está-se a acabar. A primeira edição do livro, o livro, a ideia inicial do livro foi concebida antes da pandemia. A minha ideia era precisamente em abril no ano em que se iniciou a pandemia, lançá-la em Lisboa, no âmbito de uma homenagem que aqui o meu querido amigo Parecido Peixoto, que é um companheiro de ruto, que me tem aqui ajudado e auxiliado ao longo destes últimos anos, em França, na promoção das obras, é testemunha, porque ele é que era um... Atualmente não anda muito, muito fixe. Não anda muito católico. Está um bocado apagado. Mas é evidente que aquilo tudo que eu possa ajudar é, pois claro que o Daniel Bastos somos um conterrâneos de Fafo, os dois, e já nos conhecemos há dezenas de anos, e o nosso percurso tem-se sempre consolidado um com o outro, tanto quando fez os livros do Jal Boncourt, quando coisa tudo isso, e continuamos. Eu acho que está aqui um espaço de tempo, porque vamos continuar a levar ao público e a transmitir um bocado esta experiência do Daniel Bastos, que eu não tenho, aliás, não tenho essa coisa, mas estou muito orgulhoso de ter este homem aqui comigo, que ainda por cima que fui sempre sonhei que não havia jornalistas em Portugal que falasse dos imigrantes ou dos portugueses que estão fora de Portugal. E quem aparece? Aparece o Daniel Bastos a se interessar por a comunidade portuguesa, que é há sempre um sonho que se realize finalmente das nossas vidas. E isto dá-me uma alegria imensa, quer dizer assim, ao menos há um que se debruçou. Bom, agora cada vez já estão também a aparecer mais outras pessoas mais interessadas. Mas é verdade que isto começa um e depois aparecem os outros. Mas o Daniel Bastos é uma pessoa que eu acho que é única nesse sentido, que se tem preocupado com a comunidade e a diáspora em geral, quer dizer, porque estas crónicas que ele escreve são universais, para o mundo inteiro, portanto, seja na América, seja na Venezuela, seja no Canadá, que seja em Macau, que seja... Agora até já fazem entrevistas na China, não sei o que mais. O português é de por todo lado, toda maneira. É um universal. Portanto, agora, o que eu posso dizer aqui, as pessoas que estiverem interessadas, portanto, nesses livros, posso dirigir a mim aqui, que ele está em Portugal. Eu tenho esses livros, tenho ainda do Jal Boncourt, tenho da Liberdade. Se quiserem adquirir esses elementos, eu ainda tenho alguns exemplares em minha casa, portanto eu posso fazê-los chegar. E nós, claro que a Rádio Arconselho estará sempre ligada tanto ao Parecido que ao Daniel, e é muitíssimo importante. E também voltamos novamente às crónicas, que dá vontade de ler. Eu comecei, mas aqui já deixei de lado, e na verdade pensei que seria, como é que eu ia dizer, o mais importante é poder deixar escrito estas memórias. É isso mesmo. É isso, o mais importante hoje é de dizer... escrevi aquilo que foi dito por tal pessoa naquele momento, aquele ato que hoje, e da certeza que o Parecido está aqui, não nos vai contradizer. Para mim é importante. Eu sei que o meu avô, a minha avó, ainda tive a oportunidade de falar muitas vezes com eles e falar de coisas que hoje já não me lembrava de que era assim. E é importante hoje escrever o que foi o passado, o que eles viveram, como é que foi esta imigração, que foi um momento difícil. Hoje estamos bem implantados, hoje estamos bem instalados, porque alguns sofreram muito para chegar até onde nós estamos hoje, netos e filhos de quem passou aquele salto naquele dia. Portanto, eu estou muito orgulhoso dele, justamente, mais uma vez me repito, de ter este homem, porque foi sempre o meu sonho, e ele pode estar aqui, pode confirmar, dizer que a história da imigração está mal contada. Quer dizer, não havia ninguém que se desbroçasse. E o que a Cristina vem dizer aí, isto tem de ser escrito. Eu claro. Tenho pena que eu não sei escrever. Portanto, ao menos... escrevemos à nossa maneira e depois damos a eles. Mas... eles é que fazem o trabalho grande. Tenho trabalhado. Acho que tenho feito o meu trabalho. Eu tenho feito o meu trabalho nas minhas possibilidades, nas minhas capacidades. Sim, sim. Mas agora, quer dizer, há pessoas que sabem transportar isso no papel. E como diz a Cristina, tem de ficar escrito. Tem que ficar escrito. Porque as palavras podem ser muito bonitas e coisa, mas o vento leva-as. Mas o escrito fica. E agora estamos, também o Daniel Baixa, ali um afastamentozinho um bocadinho, agora também está dentro do Museu da Imigração, está com responsabilidades mais acrescidas ainda ao nível nacional. Quer dizer, estou confiante que estamos num bom caminho para que essa memória seja mesmo fixada e escrita para os nossos vindores. Muito bem. E importante. A ideia é mesmo essa. Aliás, só há esta segunda edição, porque a primeira edição, que saiu há sensivelmente um ano atrás, esgotou em Portugal. Portanto, o que também é uma das missões deste trabalho, que é no território nacional, em Portugal, na nossa pátria de origem, divulgar, dar a conhecer aquilo que é o contributo dos nossos imigrantes, dos portugueses no mundo. E, portanto, é trabalhar também para uma nova sensibilidade, para uma nova visão do nosso país, para o papel e importância dos nossos imigrantes. A partir do momento em que ela esgotou a edição em Portugal, rapidamente comecei a preparar e a pensar numa segunda edição, que é esta que agora vem aqui, que foi aqui apresentada ontem, no Consulado de Portugal em Paris, na quinta-feira, ao final da tarde, e que foi uma sessão que correu muito bem, que encheu a casa, contou com a presença de vários imigrantes, luso-ascendentes, empresários, autoridades consulares. Portanto, tivemos uma boa sessão e aproveitava até em primeira mão para dar aqui a divulgar na Rádio Arcanciel que esta segunda edição, e deste livro que depois pode ser encontrado aqui também na rádio, por todos que tenham interesse. Claro que sim. E através do nosso amigo Parecido Peixoto e da Associação Memória das Migrações, esta segunda edição vai ser toda ela direcionada para as comunidades portuguesas, porque o pontapé de saída da primeira apresentação no estrangeiro foi aqui em Paris, e acho que fazia todo o sentido em França, e em particular em Paris, porque o consulado está muito ligado a esse tipo de apresentações, às quintas-feiras, ao final da tarde. A comunidade portuguesa em França ainda é a mais numerosa e representativa comunidade de portugueses no mundo, mas em fevereiro vai ser no Luxemburgo, em abril vai ser na Califórnia, em maio vai ser em Toronto. Portanto, o livro vai percorrer, de facto, a geografia dispersa dos nossos imigrantes, e é também uma forma, quer lá, quer cá. Eu costumo dizer que em cada comunidade portuguesa no mundo há um pequeno Portugal. Pequenos Portugais. Ah, e os portugueses somos todos os mesmos, seja no país de origem, seja na pátria de acolhimento. E, portanto, é uma forma, simultaneamente, de valorizar, dar a conhecer em Portugal, mas também ir ao encontro daqueles que no estrangeiro nos honram, dignificam e muito ajudam ao desenvolvimento do nosso país e dos países onde estão estabelecidos, porque o país, nós, devemos muito aos nossos imigrantes, por todo o esforço que ao longo dos anos têm feito em prol do investimento, do desenvolvimento, e não esquecer que eles saem, continuam a sair, porque infelizmente o país não dá as condições necessárias para se fixarem, e portanto ninguém sai por querer sair, ninguém sai se tiver boas condições de vida, bons horizontes de futuro, e portanto o país continua infelizmente pelas suas debilidades económicas, com uma economia muito frágil ainda, a não conseguir fixar uma parte significativa dos seus filhos. Claro que as oportunidades, a questão dos salários, a questão de progressão da carreira é também um elemento que atrai, por exemplo, hoje muito gerações portuguesas mais qualificadas de engenheiros, arquitetos, médicos, enfermeiros, a dar o salto, entre aspas, do século XXI, não é? Já não é o salto dos anos 60 e 70. Mas o país tem que fazer, de facto, um esforço de procurar fixar esses, e, simultaneamente, ao mesmo tempo, e daí também a abrangência do livro, Comunidades, Imigração e Lusofonia, atrair não só aqueles que saíram do país, mas atrair também aqueles que de fora olhem para o nosso país como um país de oportunidades e de poderem fazer o seu percurso de vida e construir as suas famílias no nosso país. Nós hoje temos um bom exemplo em Portugal. Claro que sim. Nós hoje temos, não só a questão que falávamos há pouco, de vários franceses que olham para Portugal como um país atrativo, mas sobretudo temos, por exemplo, na comunidade imigrante brasileira em Portugal, são mais de 200 mil brasileiros que hoje vivem e trabalham em Portugal. É a comunidade estrangeira mais representativa em Portugal, que dá um contributo muito importante ao desenvolvimento do nosso país, ao nível de áreas de negócio e de mão de obra, muito importante para o nosso progresso. E é para isto em que ir. Claro que sim. Não, eu acho que nós em Portugal o problema que há é não há investimentos fortes para poder atrair agora estes novos empregos dos portugueses qualificados, não é? Pois a população portuguesa, a jovem população portuguesa, tem uma outra qualificação que não tinha antes. E é pena que Portugal esteja a formar doutores ou engenheiros ou arquitetos e coisas, e que eles sejam obrigados a vir para o estrangeiro para ter uma remuneração mais ou menos confortável. E eu, quer dizer, na minha pequena cabeça, imagino assim, porque é que aqueles grandes empresários alismam-se junto e criam esses grandes empreendimentos que criam empregos? Como há países que o fazem. Porque é que Portugal não faz? Portugal é pequeno, mas já foi grande. E pode crescer outra Portugal vez. Portugal é pequeno numa certa dimensão, mas Portugal é imensamente grande. E sobretudo no valor das suas. O problema do nosso país continua a ser um país de desequilíbrios. Parece que quando nós estamos em Portugal, se calhar para quem está lá, enfim, mais a tempo inteiro, digamos, como é um bom caso, não é? Se calhar tem essa noção um bocadinho mais aprofundada. Mas o nosso país é quase como se existissem dois países dentro do país. Se nós formos para o litoral, em Portugal, que é um país muito pequeno em área, não é? Questão depois também dos arquipélagos, mas é pequeno em área, grande e em valor em pessoas, e aí os nossos imigrantes já elevam a escala do país, porque se nós falarmos só de um Portugal de 10 milhões de habitantes no território nacional, é uma coisa, mas se nós falarmos dos 10 milhões que estão que habitam no território nacional, mas falarmos dos outros tantos que habitam nas várias comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, a população já duplica. E se depois formos para as segundas e terceiras gerações e para os lusodescendentes, ainda aumenta mais. E se nós formos para as potencialidades daquilo que é a língua portuguesa no mundo e com quem nós nos ligamos, o Brasil, Angola... É imenso. É imenso, não é? É imenso. Portanto, o país pode ser sempre visto de várias dimensões. Mas se nós formos para o litoral, se nós formos para Lisboa, e para outras áreas, esses investimentos estão lá. Então. Esses investimentos existem. E mais importantes, talvez, que haja em França. Sim, até por causa da questão, até de. Aliás, veja-se, muitas multinacionais francesas, até um fenómeno muito atual, a questão, por exemplo, dos call centers. Por exemplo, muitas empresas francesas, quando vocês ligam de cá para qualquer informação, estão a ser atendidos em Portugal. É isso. Agora, a questão é, e o interior do país? Completamente diferente. Aí nós vamos ver um país despovoado, um país envelhecido. Aliás, veja essa problemática que nós temos dos incêndios no país. Claro que as alterações climáticas influenciam, mas depois como é que não há de haver incêndios se não há população no interior do país a viver? A limpar as florestas, a limpar os montes. Como havia antigamente? Como havia antigamente. Claro que ninguém quer voltar aos tempos antigamente da pobreza, da miséria. Não é, é isso. Mas é atrair populações jovens para esses locais de interior, onde não há trabalho, onde não há oportunidades, onde não há equipamento. Aí é que estão as dificuldades. Agora, se o país conseguir resolver esses desequilíbrios, vai fixar mais população, vai atrair. São opções políticas, pá. O governo tem de investir e ver o progresso do país e a orientação de um país. Eu vejo aí coisa de países aqui, país com a Suíça, o Luxemburgo, esses países são mais pequenos ainda que Portugal e têm uma vida muito mais elevada. Porque é que Portugal, temos grandes engenheiros, temos grandes arquitetos, temos lá grandes empresas, porque é que elas não constroem estruturas nacionais? Agora estamos a falar de estruturas estrangeiras que vão-se lá implantar e estão a tirar o capital a Portugal. Portugal tem de criar. Mas Portugal tem o seu capital e eu costumo dizer uma palavra... Tem de criar, Portugal tem de criar. Tem de criar. O próprio capital. Mas eu costumo dizer uma coisa que é... Para guardar os seus filhos. Que é grande verdade, Portugal é pobre, mas o português é rico. Ah, pois... Isso é outra questão. Uma grande verdade. É. Porque quando uma pessoa... aconteceu a mim própria, em que há pagamentos a fazer, não importa, e é há a possibilidade de arranjar uma fatura. Não, não vale a pena, fica assim, fica assim. Que seja um advogado, que seja um médico, que seja... Ora, não me digam que há dinheiro em Portugal. Somente nós, a imigração, levámos um dinheirão para Portugal. E como é que, à força de tanta imigração, eu só vejo à volta de mim, à volta da minha família, à volta de mim... tantos nós que vamos a Portugal deixar o nosso dinheiro, que é o nosso gosto também, não é? E que dizem que Portugal não consegue, mas é o que eu digo sempre, Portugal, grande Portugal, não consegue, claro que não, mas o português é riquíssimo, porque é assim, este dinheiro todo não aparece a nível da economia portuguesa, mas existe no bolso do português. Nós temos, também é importante dizer isto, não podemos generalizar. O país não é só desequilíbrios, o país não é só um país atrasado. Não, nem pensar. Ninguém diz isso. Não. O país tem políticas e estratégias que nos últimos anos a classe política e dirigente deveria assumir verdadeiras responsabilidades, porque não contribuiu para atingir outros patamares, mas de facto o país também deu um salto muito em frente, muito grande, se comparativamente há 50 anos atrás, ainda com vários desequilíbrios que vêm muito daí daquilo que está a dizer, das mentalidades, das ideias, da cultura enraizada ainda muitas vezes, da fuga aos impostos, da questão, e isso tudo contribui para que o país não atinja patamares e índices de desenvolvimento. Mas enfim, parte tudo de uma estratégia política, económica e também da própria população. Mas também temos bons exemplos daquilo que é também o esforço que o país tem feito. Não é por acaso que nós temos vários franceses a procurar em Portugal. É porque o nosso país lhes dá condições de atratividade que se calhar a França não lhes dá, sobretudo ao nível da fiscalidade e ao nível de outras áreas. Mas não só. Nós temos bons exemplos daquilo que o nosso país pode fazer. Hoje o nosso país pode se orgulhar de ter o líder das Nações Unidas, é um português. Por exemplo, é um bom exemplo daquilo que um país pequeno em área, mas tem valor naquilo que é o mais importante de um país, são as pessoas. Muitíssimo importante. E esse é que é o mais importante, são as pessoas. E portugueses de valor em todo o mundo. Temos aqui em França, o responsável da Peugeot Citroën é um português. E não estamos a falar de uma empresa qualquer em França. Estamos a falar de grandes empresas, grandes portugueses, e é por isso que eles hoje aparecem nestas crónicas muitíssimo importantes que hoje vocês podem então descobrir, dar a conhecer e falar aos mais novos, talvez um livro para levar no bolso e pousar num cantinho e ficar calmamente a ler, descobrir, falar de quem era, de como era, de como poderia ser, e isto é muito importante, muitíssimo importante. Muito obrigada, Daniel. Daniel Bastos, então, esteve cá esta manhã presente, e digamos então aqui à nossa comunidade como e onde poder encontrar estas crónicas. Então, estas crónicas podem ser encontradas diretamente na Associação Memória das Migrações, que facilmente a podem encontrar através das redes sociais, da internet, e com o nosso amigo Pacito Peixoto. E temos aqui também um espaço privilegiado, através da amizade e da consideração da Cristina, que seguramente tem aqui a rádio também disponível e aberta para quem quiser aqui aceder e comprar o livro. Pode muito bem se dirigir aqui à Rádio Arcanciel, que tem aqui os meus contactos, senão também pode dirigir diretamente a mim ao 0686-1680. Portanto, eu lá enviarei o livro, depois a gente conversa, não é? Certo, como é que vamos fazer isso. E estamos outras localidades que também coisa. Bom, a Rádio Alfa também tem lá o livro, também se quiser coisa, mas aqui estamos aqui a falar da Arca Anciela em Orleans, para a comunidade de Orleans. Portanto, aqui os orleanenses podem-se muito bem dirigir aqui à Cristina ou à rádio, e ela lá dará as informações necessárias. E com todo gosto. Porque o essencial é ler. Ela era muito importante. E ler, na verdade, eu estava aqui a ler e encontrei aqui umas palavras modernas portuguesas, que é muito importante para nós imigrantes, porque ficamos com o nosso português de base, mas já encontrei aqui duas ou três palavrinhas que para mim importantes e que não sabia que existiam, e isso é também importante, é isso que o facto de podermos ter a oportunidade de ler e que vocês cá tragam este português, este saber, para nós também é muitíssimo importante. A Cristina, como dizia o meu avô, até morrer aprender. Ah, claro que sim. Pois há aquelas palavrinhas ricas, que talvez ricas para alguns e menos para outros, mas para mim acho muitíssimo bom para o nosso português, para melhorar o nosso português. Muito obrigada a vocês os dois, e não nos esqueçamos de falar também na Associação Memória das Migrações, que também é importante, e não se esqueçam das redes sociais, também podem encontrar. Ao ficar melhor, vou dar mais expansão à comunicação. Claro que tenho andado um bocado assim, um bocado afastado. Mas existe. Tenho pena que eu sempre estive dentro do movimento associativo das comunidades. Mas isso vai levantar tudo outra vez. Temos de ser teimosos e acreditar. Claro que vencer. Sim. E tanto para o partido que para Daniel, também há possibilidade de os encontrar nas redes sociais, onde vocês podem entrar em contacto com eles e descobrir um pouco mais do que é feito, do que se faz, e por que não dar a sua crónica também. Com muito gosto, e até poder destacar exemplos de outros imigrantes portugueses aqui de Orleans, que merecem amplo destaque, porque é por isso, é pela partilha dos bons exemplos, e não tem que ser os exemplos dos empresários de sucesso, é do dia-a-dia, das dificuldades, dos problemas, que também devem ser amplamente divulgados e conhecidos. Muito bem. Isso é a memória. É a memória. É. E a memória tem que ser escrita. Muito bem, é isso. Não está em boas mãos. Muito obrigada a vocês, obrigada pela visita, que é muitíssimo importante vocês também se deslocarem aqui até aos nossos estúdios, para os nossos ouvintes também dar a conhecer quem e como, e por que não adquirir então Comunidades, Imigração e Lusofonia, Crónicas de Daniel Bastos, e também adorei a ilustração, que é de Orlando Pompeu, que é um dos consagrados pintores portugueses da atualidade, e que nós hoje, às 3 horas da tarde, teremos a honra e o prazer, ele com problemas de saúde não está cá esta semana, mas vamos inaugurar uma exposição com desenhos que ele concebeu para o livro sobre a imigração portuguesa, na Pastelaria Belém, em Paris, que vai estar patente durante os próximos meses, e que todos estão convidados, ao longo destes próximos tempos, a poder visitar. Dava também uma informação em primeira mão na Rádio Arcanciel, com Orlando Pompeu, que concebeu a capa do livro, e vai ser homenageado aqui em França, em Paris, pela Academia Francesa de Ciências, Artes e Letras, no próximo dia 16 de outubro, com medalha e diploma de bronze pelo percurso na arte que tem percorrido, quer em Portugal, quer no estrangeiro. O que também é um português que nos honra muito e que os franceses também querem destacar. E já fica para mim, da minha parte, os meus parabéns, porque merece e tem um trabalho extraordinário. Muito obrigado. Obrigada eu, até breve. E então não se esqueçam de comprar, de ir visualizar e, por que não, entrar em contacto com Daniel, se tem muitas coisinhas para contar a nível de crónicas. Obrigado. Obrigada eu, e até breve. Ficamos já com a música, o nosso programa já de seguida. Muito obrigada a vocês, e então, como estavam a dizer há bocadinho, vão reunir a cultura, a gastronomia e as guloseimas ao mesmo tempo. Isso é que é o mais importante. Até breve. Até breve. Até breve. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Onde pourrez-vous faire de bonnes affaires?

fado e nossa bela, cantada por Alfreda Massanera. E nós, bem nada do que era, e só ter apanhado o bufa dela. Oh, Alfreda, ter cantada o bacalhau e toda por na boca, por gombrolha, mas nem fazer barulho no canção e levar um camon aqui no olhar. Oh, fada, yes, all right, Lady Marines, ter cantada quatro fadas que já diz. Oh, fada, yes, all right, Mr. Cascais Manuel, guitarra, Fernandinho, very well. Oh, me, gostar muito de ouvir guitarrada e ouvir cantiga da desgraciada. Sweet, I should stay a million miles away, but I'll always be in love with you. I wish you happiness as far sweet love, I guess. I will always be in love with you. Herminia Silva, ter cantada muito well, uma fadinha toda porrelinha, mas nem com gentes más ficar magoado, e nem beber cerveja e beber vinho. Me chamar criada por ter sede e logo um fadista me dar chamada por não ter visto escrita no parede. Sai lá que cê vai cantar fora. Sweetheart, you should stay a million miles away. Always be love with you. I wish you happiness as far as with love, I guess. I will always be love with you. I will always be love with you. Vimos ficar então na voz de José Cid, de seguida a montanha de Roberto Carlos. Está tudo bem desse lado, então não se esqueçam, podem então telefonar cá para a rádio e ter então a oportunidade de ganhar este livro, Comunidades, Imigração e Lusofonia, Crónicas de Daniel Bastos. Mais perto de Deus e rezar, eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Senhor, que o sol nasceu,

enganar. Vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai. Quando é que eu vou te ensinar? Dança bem perto de mim. Ai, ai, ai. Não tem nada que enganar. Vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai. Quando é que eu vou te ensinar? Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Vem comigo esta noite, quero sentir teu corpo, bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança. Deixa o ritmo te levar. Vou te conquistar e em ti me perder. Sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou te seduzir, sentir teu prazer. Quero esse teu fogo e sentir-me nascer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até o ritmo te levar. Vou te conquistar e em ti me perder. Sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou te seduzir, sentir teu prazer. Quero esse teu fogo e sentir-me nascer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até então de ouvir Joaquim Sena. De seguida ficamos na voz dos Kalema Ali. Na verdade estou escaldado, sim, porque eu não sou assim tão bom a proteger o meu coração.

Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Atrás de um rabo de saia.

sei, eu só vou te dizer o quanto te quero, doa quem doer. Esquece tudo e faz acontecer. La FM en couleur. Seja agora, vimos então de ouvir esta última música. De seguida vamos ficar com Dá-me um beijito. Querem um beijinho? Aqui vai. Ana Malhoa. Gosto de ti, tu gostas de mim. I belong to you, you belong to me.

Cidade onde nasci, havia casotes e jardins, jardins alegres e sorridentes, assim eram as caras das gentes. Da cidade onde nasci, as flores gostavam de o ser, canteiros de humanidade, perfeito união com a sociedade. Azul, onde nasci, meu Deus, foi aqui. Na cidade onde nasci, os homens esperavam para falar, os pássaros de norte a sul.

já lhe deu par. Nem a brisa vão os campos só para os ver bailar. No ar pairam os encantos do seu virar. Vira, vira e torna a virar. Entra na roda e escolhe o teu par. Vira, vira e torna a virar. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

verdades, até me. De seguida, vamos ficar com os Capa Negra. De seguida, novamente, os Irmãos Verdade com Yolanda. Não se esqueçam, então, no dia 5 de novembro, sim senhora, na sala de Montition em Saint-Jean-de-Blanc. Vamos ter a oportunidade, então, de receber este grandiosíssimo grupo, que é os Irmãos Verdade e os Capa Negra, para nos pôr a dançar até amanhecer, claro que sim. Já podem começar a reservar e, por que não, vai ser a entrada 10 euros para os nossos sócios, 10 euros com pré-venda, mas também 12 euros no ato da festa. Podem vir até lá e passar um bom momento em família, um bom momento em reencontrar novamente as amizades e tudo isso. Vai ser um momento extraordinário, então já podem começar a preparar e a agendar. E como estava a dizer, então, são 10 euros para os nossos sócios, 10 euros em pré-venda e 12 euros simplesmente para o no momento da festa. Também podem ser ainda podem ser sócios, claro que sim. E podem ser também parceiros desse momento, se é uma empresa e gostaria de ser parceiro e dar a conhecer a sua empresa, porque não? Seria talvez o momento e tornar-se parceiro da nossa festa. Seria um momento extraordinário. Claro que é um grande grupo, vai ser um grande momento. Quanto mais somos, melhor e mais será, melhor será este resultado. Música, claro. Nós somos iguais, somos todos. Música. E tu estás e vais sempre onde eu vou. Nós somos iguais e mais do que uma paixão. E tu estás e vais com o meu coração. Quando não estou bem, consegues-me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. Sempre onde eu vou, nós somos iguais.

olhar. Quando eu fico mal e a dor parece não ter final, olho pro céu e eu sei que as estrelas sempre vão brilhar. Blá blá e blá blá, e a Cristina passa o tempo todo nos blá blás. Não, não, não. Era uma conversa muitíssimo interessante e tem que se falar com toda a gente, claro que sim. Estamos cá para isso, também somos uma companhia e é isso o mais importante. Um tchauzinho, claro, já são horinhas. Ei, ei, sim senhora, já horas e bem horas, porque já são meio-dia e quatro e ainda cá estou. Ai, ai, ai. Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana, tudo de bom, e não se esqueçam de começar já a agendar, claro que sim, os irmãos Verdade e Capa Negra, que vão estar presentes no 5 de novembro na sala de Montição em São João de Belém, pela primeira vez cá teremos aqui, cá então, este excelentíssimo grupo. Tudo bom para vocês? Beijinho muito grande e há que aproveitar ao máximo este solinho, tudo mais, tudo, tudo, tudo. Beijo grande, até para a semana. Tchau! Que ficou desenho de um amor que não passou. És quem eu quero ver, quero ter, sempre que me dou. Como uma tatuagem que ficou, depois de tanto tempo não mudou. A vida segue o vento, mas para sempre serás quem me aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal.